O dia 27 de novembro na história. 1935. A intentona comunista irrompeu no Rio de Janeiro com a participação de militares. Apoiado pelas Forças Armadas, o movimento foi sufocado. Os participantes foram presos e torturados. 1967. Negociações conduzidas pelo presidente Charles de Gaulle da França possibilitaram que a Grã-Bretanha fosse admitida antecipadamente no mercado comum europeu. 1970. O Papa Paulo VI foi ferido no peito durante uma visita às Filipinas. O agressor, um pintor boliviano vestido de padre, carregava um punhal. 1971. O jornalista, político e cientista Aparício Torelli, mais conhecido como Barão de Itararé, morreu aos 76 anos de coma diabético. Esses são os fatos que fizeram o dia 27 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.